Nosso tema de hoje é Espiritismo e a cidadania. Parece um assunto um pouco fora da questão espírita, né? Mas como o Espiritismo ele trata do ser humano e do ser espiritual, dessa conjugação entre os dois, então, na verdade, tudo acaba sendo um tema espírita. Cidadania, para a gente iniciar, o que, que significa? Né? Uma palavra que a gente às vezes ouve tanto, ou já ouviu várias vezes. A cidadania, ela significa pertencer ou utilizar os direitos e os deveres de um país. É fazer parte, então, de um país, ser um cidadão, como se já ouviu várias vezes. Ser um cidadão participando e tendo direitos. E também tendo os deveres. Mas é na participação o grande diferencial. E esse assunto, ele às vezes se mistura um pouco, ou a gente ouve muito ele vinculado à questão política. E a política que a gente conhece nos últimos tempos, ela nos parece algo bastante ruim e que a gente quer se manter afastado. Mas a política, na sua essência, ela nada mais é do que uma organização, uma administração feita para o povo. Hoje, o povo ele se agrupa através de cidades. E se a gente for ver os nossos sistemas políticos, eles são feitos dessa maneira. Então, primeiramente dentro das cidades, estado, país e até na esfera mundial, dependendo da organização que se fala. A ideia é sempre verificar as necessidades, os direitos e retornar para esse povo, ao qual todos nós fazemos parte, alguma coisa benéfica. E a gente falando, então, dessa cidadania, a gente lembra, num primeiro ponto, que são as nossas liberdades. A gente fala no Espiritismo do livre-arbítrio, que todos nós podemos fazer o que nós queremos, mas que cada coisa que nós fazemos, nós estamos fazendo um plantio e que, obviamente, nós teremos uma colheita desse plantio que nós estamos realizando. Isso é o livre-arbítrio em poucas palavras. E dentro da questão de cidadania, as liberdades do cidadão. Nós estamos no ano de 2016 e nós ainda vemos que muitas pessoas têm essas liberdades tolhidas, essas liberdades são sufocadas. Pela nossa Constituição Federal, a gente vai ver que ele tem um capítulo que fala só das liberdades do indivíduo, daquilo que todos nós temos em igualdade e que todos nós, o Estado nos deve proporcionar. Mas a gente sabe que o Estado é feito por todos nós, não é algo que está lá e que não nos pertence. Nós fazemos parte deles. Nessa questão de liberdades, como eu falei antes, mundial, a própria ONU ela tem uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, que visa que todas as pessoas dentro do globo terrestre tenham as mesmas condições, as mesmas garantias em todo lugar. A gente sabe que isso não acontece. Que simplesmente escrever alguma coisa não significa que essa coisa vai ser aplicada, vai ser feita. O que faz com que as coisas sejam realmente executadas é a ação humana, é a ação que cada um de nós faz nesse sentido. E ele nos fala lá dessas liberdades, ele elenca várias delas. O respeito, a valorização da vida e a garantia da vida, no momento da concepção, a nossa lei, ela já garante o direito à vida. Ao mesmo tempo, a pena de morte é o contrário disso. No nosso país, não existe pena de morte. Em alguns países, existem. Então, são diferenças de culturas. A garantia do trabalho, em contrapartida, a garantia da não escravidão. Eu falei no ano de 2016, e ainda hoje nós temos situações de escravidão, não como era há 200 anos atrás, mas ainda em regimes de escravidão. Então a gente tem visto, inclusive, a mídia ultimamente bombardeado bastante sobre isso, para que a gente tenha mais lucidez e seja mais ligado em algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta, para ver se a gente percebe algumas situações dessa e, de repente, se posiciona a esse respeito, não permitindo que essas coisas aconteçam, que ainda acontecem. Dentro dessas liberdades, a liberdade do divórcio, da eutanásia, não é permitida no nosso país. Na questão, a gente poderia, em cada item desses, discorrer bastante informações sobre isso. A questão de reforma agrária, a questão de propriedade, são todas liberdades que o Estado assim coloca. A questão de ecologia, nós estamos percebendo hoje que nós não podemos mais nos utilizar de recursos naturais da maneira como a gente utilizava uma vez, de forma predatória, porque nós estamos numa velocidade muito grande de exaustão de recursos, em que daqui a pouco vai haver falta, ou até, em alguns casos, até extinção de algumas coisas. Então nós temos que conviver com a questão natural de uma forma harmônica e responsável, ou como se diz, sustentabilidade. Nós não podemos acabar com as coisas. A questão de violência, a questão de guerras. Muitas vezes nós não fazemos parte diretamente dessas questões, mas pela nossa omissão, muitas vezes, a gente dá a oportunidade para que essas coisas possam acontecer. A igualdade entre homens e mulheres, a garantia de direitos da criança, do adolescente, é perceber em cada ser que ele tem, sim, direitos. Não é por ser uma criança que ele não possui garantias. Por fim, a gente chega aos direitos da família, que, como a gente falou, inclusive, outro dia, é o nosso ponto básico de sociedade. A gente, como eu disse antes, percebe através desses itens que foram falados na questão de cidadania e joga ela para dentro do espiritismo, a gente percebe que o homem, ele é um ser integral. A gente não separa de uma pessoa se ela é um pai, se ela é um trabalhador, se ela é um político, se ela é um religioso, ou seja, qualquer função que ela exerce, ele é uma pessoa integral, ele leva tudo isso junto com ele. Então, em cada atitude que cada um tem, nessa questão de liberdade, ele acaba influenciando o espaço de outra pessoa. É por isso que existem as leis, para tentar delimitar essas garantias, essas liberdades, para que as minhas atitudes não prejudiquem os outros e que a atitude dos outros não me prejudiquem, porque senão a vida em sociedade ela fica em dificuldade. A ideia do espiritismo nessa conjugação, o espiritismo eles vêm bem depois e a ideia dele é nos auxiliar nessa compreensão desses valores, para que a gente possa, através dessa compreensão, passar a ter atitudes mais coerentes, atitudes mais próximas, não apenas da lei. A lei, ela nos envolve dentro da nossa sociedade, mas existe a lei universal, existe a nossa consciência, em que nós devemos primeiramente responder se as nossas atitudes elas estão de acordo ou não, ou se elas são meramente egoísticas, pensando apenas em mim, ou se aquilo que eu faço está trazendo algum benefício à sociedade que eu pertenço, mesmo a sociedade pequena, que é a minha família, e alongando ela até todos os meios que eu acabo me envolvendo. A questão do espiritismo, ela se alia nessas ideias de fazer com que a nossa compreensão, a nossa reflexão, ela possa ser compreendida de forma a ser vivida. A gente falou várias vezes sobre valores éticos, valores morais, e todos eles acabam sendo agrupados nessa mesma ideia, de que o ser humano, ele tem razões por acreditar que ele deve ser bom, deve fazer coisas boas. Porque as pessoas ao nosso lado precisam dessas nossas atitudes. Os reflexos de cada coisa que a gente faz, muitas vezes a gente acaba percebendo eles de forma até imediata. Às vezes demora um pouco mais. Se a gente lembrar, há mais de 200 anos, um marco na nossa história foi a Revolução Francesa. E o lema dessa revolução, apesar de sangrenta, era liberdade, fraternidade e igualdade. Que são valores que até hoje a gente ainda vem se debruçando e vem tentando fazer com que sejam implantados dentro do nosso dia a dia.